te puxar, vou te agarrar, vou te beijar. Se essa de sentimento, vamos curtir um momento. Ninguém é de ninguém, a onda é se liberar. É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira e pega. Eu te pego, você me pega, eu te pego, você me pega. Que loucura, que delícia, acredito em hoje. Se rolar um sinal, uma olhada que seja. Puxa a garineira, puxa a garineira. Um monte de dia no lago, como quem deseja. Puxa a garineira, puxa a garineira. Se rolar um sinal, uma olhada que seja. Puxa a garineira, puxa a garineira. Um monte de dia no lago, como quem deseja. Gira, gira, gira, gira, gira. Que graças a Deus e a vocês, foi uma das primeiras a fazer sucesso em todo o Brasil. E depois dela, graças a Deus, vieram mais algumas. Mas a primeira que abriu as portas assim, não só no Rio de Janeiro, mas quase todo o estado do Rio e do Brasil, foi essa aqui, ó. Quer ver? Se liga aí. Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo. Ai. Pode acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro mais. Tenta imaginar, não sei mentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda a vida. Eu vencer, fico com você, fico com você. só acontecer. Vivo com você, vivo com você. Tem jeito não, ah, ah, já sou seu. Camisa 10. E vamos continuar nesse clima. Eu acho que escondidinho é mais gostoso. Não sei vocês, mas se liga aí, Rádio Mania. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de pele, um lance criminoso, um frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito é. Coisa de pele, um lance criminoso, um frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você, perdido em nome. Deixe em off. Off, nosso amor é mais gostoso em off. Deixe em off. Proibido, escondido em off. É. Só eu e você, perdido em off. Assim. Beijinho. Aquele beijo, deixe em off. Aquele toque, deixe em off. Aquela sensação, aquela atração. Eu e você é tudo. Que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de pé, no lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo. Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito é. Aquela coisa louca, aquela coisa boa. Off, nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você, perdido em love. Deixe em off. Off, nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só eu e você, perdido em love. Deixe em off. Aquele beijo, deixa. Aquele toque, deixa. Aquela sensação, aquela atração. Eu e você é tudo off. Off, nosso amor é mais gostoso em off. Proibido, escondido em off. Só